YJ766. Rádio Cultura de Joinville Limitada. Transmitindo em 1250 kHz. Com 5.000 watts de potência. Rádio Cultura, Joinville, Santa Catarina.